que lugar escuro. Ei, moço, por favor, eu queria saber. Ei, eu te conheço. Me falaram que você tinha morrido. Nossa, que treta, hein, mano. Eu sou apenas que seus olhos veem. Que lugar estranho é esse? Não vejo graça nenhuma, mano. Aí, me desculpa. Qual que é dessas pessoas? Tá todo mundo gritando. Que calor insuportável. Quem é aquele maluco lá que tá de chapéu, sobretudo? Ele tá me olhando de um olhar estranho, meu. Vixe, mano, olha, dá até arrepio. Como você se sente? Estou sentindo meu corpo estranho. Uma dor de cabeça tremenda, parece que a minha cabeça vai explodir. Calma, porque logo você vai se acostumar. Aqui não tem mais nem menos, todos somos iguais. Como que eu vim parar aqui? Relaxa, irmão, é normal. Cada minuto que passa, chegam pessoas curiosas e desesperadas como você. Mas eu não queria vir pra cá. Eu nem sei onde eu tô. Eu tava indo fazendo um rolê, mano, com meus amigos. Amigos? O que tá acontecendo com a sua voz? Respire fundo e feche os olhos. Eu não consigo respirar fundo. Estou sentindo um cheiro estranho que queima dentro do meu nariz. Então somente feche os olhos. Que pesadelo horrível. Por que que tá todo mundo correndo? Aí, mano, mataram. Ué, tão falando o meu nome? Lá embaixo, o que tá acontecendo? Aí, dá licença aí, deixa eu passar, deixa eu ver o que tá acontecendo. Nossa, tem um maluco coberto com plástico preto. Só dá pra ver o tênis dele. Ixi, da hora, hein? É igual o meu que eu roubei a semana passada. Ô mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Não é ninguém da nossa família? Por que a senhora está chorando? Ô mãe, fala comigo. Ah, não quer falar? Firmeza, fica aí chorando por pessoa que a senhora nem conhece, vai. Fala, meu irmão, também tá chorando. Aqui é normal as pessoas morrerem por causa de drogas, roubos, acertos de conta. Que culpa tenho eu se tem um cara morto? Aí, estão falando que o presunto era a noia da vila. Era um maluco que trabalhava, começou a usar e não segurou a onda. A droga é só pra quem é, né, mano? E, ó quem tá ali, meu primo. Ei, Joe, ei, vamos ali buscar algo pra clarear a mente. Ei, meu, o que tá acontecendo? Ninguém quer falar comigo? Hoje não é meu dia. Eu estou com uma dor de cabeça tremenda. Parece que vou desmaiar. Caramba, tão colocando o maluco num lugar escuro e frio. E eu que tô sentindo arrepio. Que frio, velho. Bom, depois dessa, estou pensando em parar de usar droga. Vou empenhar a televisão da minha coroa. Acerto os manos do morro que eu ainda tô devendo. Vou tirar um cochilo. E aí tudo certo. Amanhã será um outro dia. Caramba! Quem consegue dormir com um barulho desse? Um falatório danado. Grito, choro. Todo mundo que chega passa batido e nem olha no meu rosto. Que cheiro é esse? Um perfume de rosas, flores, vela queimando. Devo estar mal. Continuo com muita dor de cabeça. Ô mãe, dá um copo d'água. Ô mãe, a senhora continua chorando. Logo isso passa, dor de cabeça é normal. Quem deve estar com dor de cabeça é o mano que morreu ontem. Tomou 4 tiros na cabeça. Falando em morreu ontem, o que essa coroa de flores está fazendo dentro de casa? E esse caixão? Esse pessoal da rua? Ô mãe, dá licença, deixa eu ver quem tá aí dentro. Ô, que brincadeira é essa? Eu tô aqui, esse não sou eu. Gente, para de chorar! Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Você deve aceitar a morte com naturalidade. Já faz anos que você vem procurando saída pra se coçar. Que papo é esse que morri? O que você tá fazendo aqui dentro da minha casa? Ué, não falaram que eu tinha morrido? Por enquanto eu sou o único que consegue te ouvir. Então como eu morri? O maluco que morreu ontem é exatamente você. Sua vida custou apenas uma pedra que você fumou e não pagou. Relaxa, irmão. Não fica nervoso. Você não é o único que morre assim. Daqui a alguns minutos, você vai conhecer mais um noia. Não é, não? Desculpa, irmãozinho. Não quis se ofender. E agora? O que vai ser da minha vida? Vida? Que vida? Você já era. Ou melhor, o que vai ser da sua alma? Ei, maluco. Você tá me tirando? Você fala uma pá de baboseira e fica aí rindo da minha cara? Posso falar uma coisa? Estou acostumado a ver família reunida, chorando, gritando. Te confesso que isso me dá um tesão danado. Família destruída te dá prazer? Claro, o meu maior prazer é quando você conheceu o mestre. Mestre? Que mestre? O mestre do prazer, dono de tudo aquilo que você gosta. O que te ajudou a fugir dos conselhos da sua velha, a mentir pras pessoas, não ajudar o próximo e a matar aquele mano. Eu não consigo ver minha mãe assim sofrendo, chorando. Eu quero abraçar ela, mas eu não consigo. Você teve todo o tempo da vida, agora é tarde demais. Bom, deixa eu cumprir meu trabalho, se apresse, que o mestre tá te esperando. Não, eu tenho que fazer alguma coisa pra tentar salvar minha alma. Você teve a sua chance, ontem de manhã. Chance? Que chance? O homem lá de cima mandou o evangélico aqui na sua casa para falar a verdade e do verdadeiro amor e da sua salvação. E você se recusou de abrir o portão. E o mestre gostou muito. Eu tenho uma visita pra você. Visita? Que visita? Uma pessoa que jamais te esquece. E aí, Zé? Lembra de mim? Você tirou minha vida porque eu não tinha dinheiro. Hoje eu sofro aqui vagando e pensando, com saudade dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. Que Deus tenha piedade de sua alma. Vamos lá. Não. Chegou a hora de não, conhecer não, me o mestre. Solta, me solta, por favor. Não, não, não! Mesmo. Tony morreu mesmo. Aham. Alô, os pesos.